Esse é o 13º ano no ar. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E a Lafique Imóveis amanhã estará em festas, pois vai viver o aniversário natalício da gentil funcionária Dona Flávia de Souza Pinto, que receberá na oportunidade dos diretores da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Daril de Barros Carvalho, de toda a equipe da Lafique Imóveis e também de seus familiares, os parabéns a você, a Dona Flávia de Souza Pinto, que amanhã vai aniversariar. Mas, vamos nós com música. Vamos sim, nesta manhã de domingo, nesta pedida sonora, nós vamos atender agora ele que reside aqui em São Carlos, o Sr. Benedito de Araújo, pela vez primeira conosco. Ele diz, em sua carta muito amável, que gosta de todas as músicas aqui enfocadas, que adora quando chega o domingo pela manhã para sintonizar pela Rádio USP FM, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pois São Carlos desperta ao som desta audição. Pelas palavras elogiosas, Sr. Benedito de Araújo, pela vez primeira participando, os nossos agradecimentos. Carlos Pinho, saudoso intérprete. Carlos Pinho deixou esta maravilha gravada do Ekel Tavares, Leilão. Vicente Celestino com Radamés e seus músicos. Vicente Celestino assinando e cantando ao lado dessa Gilda de Abreu, Ouvindo-te. Ainda para o Sr. Benedito de Araújo, residente aqui em São Carlos, o baixo, o tenor, Nel Ferraz. Que gravação maravilhosa desta peça, desta obra do musicólogo Ari Barroso. Com Radamés Inátoli, grande coral e grande orquestra, Nelson Ferraz canta Terra Seca. De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava pela frente dos palanques, afundando os pés no tanque que chamavam bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada para um senhor mocinho ainda. Minha véinha, que era flor dos cativeiros, foi até mãe de terreiro da família dos Candinga. E nesse dia em que levaram minha preta, me prenderam nas grietas, que é pra moda eu não fugir. E desde então, preto velho a precurou, fiquei velho como tô, mas como é grande este Brasil. E quando veio desaber as aforria, precurei mais 15 dias, mas a vista me faltou. Só peço agora que me leve sim a Isabel, que é pra ver se tá no céu minha véia, meu amor. E nesse dia em que levaram minha preta, me prenderam nas grietas, que é pra moda eu não fugir. E desde então, preto velho a precurou, fiquei velho como tô, mas como é grande este Brasil. E quando veio desapego às aforria, precurei mais 15 dias, mas a vista me faltou.

coração está batendo, ao mundo inteiro dizendo: São Paulo é o coração do Brasil. Este é o 13º ano consecutivos no ar de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Juninho, vamos para mais um intervalo, aliás, o último nesta manhã, quando, na volta, vão desfilar Carlos José, Conjunto Vocal 4 Ases e um Coringa e Francisco Alves.